DJ Paulinho Boy. Faz no covers. Essa não covarde. Ladies and gentlemen, welcome. Dixalux, pick the power. A viagem começa agora. Pop. Isso é o que é, é o amor. Tristeza e saudade não vai existir. Os velha guarda do Pop Saudade são eles. Todo tem que ser você. Para minha velha guarda aqui no ladinho, como sempre, marcando presença e voltando pra cima. Forte abraço, vamos lá. É o teu calor. E serei todo seu. Pop Saudade. O amor que sonhei. Isso é o que é. É o amor. Hoje, domingão, gente, a festa continua. Ei, é lá no Ponte das Flores, no Telégrafo. Você é nosso convidado especial. Tem Pop Saudade. Ei. E a continuação da trilogia. Olha que me faz gostoso ali. Vamos lá. Os fanáticos, os covardes. Família Sabá, Boas Coco. Os Peladeiros da Saudade. Essa galera é show de bola. Nosso querido Juninho da Cabanagem, você é parceiro nosso, olha. Mega Fabiola, ela tá de marquinha hoje, meu irmão. Só no fio dental. Bora, Jair! Super máquina do tempo. Saudade, não vai existir. Pra viver esse amor tão louco, tem que ser você. Eita, busca pé. Isso é o que é. Pop Saudade. Bordeja. Pra me amar. O Anderson Safadão. Bora, Anderson. O tempo já passou. Cadê a Aracélia? A chuva terminou. Pop Saudade. Seu amor se acabou. Pop, pop. Tudo pode acontecer a partir de hoje em diante. Seu amor. Bora, chama, bora. Não. Os amigos do copo. Que culpa tenho eu de você ser assim tão ruim para mim. Os amigos dos copos já estão aqui no Pop Saudade 3D. Que você prometeu. Eu me esperei. Você não me deu. Seguidor e também a Luciana aqui com a gente, obrigado. Os Guerreiros 3D sempre aqui na Família Pop. Professor Ronaldo, bora Ronaldo, bora Scooby, olha o Maurício ali para que eu venha também, Alexandre do Isque por ali, vamos lá meu irmão. A saudade é tão grande, o meu amor bem maior. Pop Saudade 3D. Cada momento que passa me sinto tão só. Então vem, vem. Beijar, amor. Vem. Olha o Machina, Cris Branca, por ali, um forte abraço, galadeiros. Cristiano, seu grande amor. Aí dos meninos da Paradinha. Vem, vem. Obrigado, Josi. Vem me beijar, amor. Vem, vem, vem. Aliviar essa dor. Pop Saudade 3D. Se soubesses como estou sofrendo tão longe assim. Pra gente, uma pessoalidade, utilidade pública. Quem perdeu o molho de chave tá aqui, tá bom, gente? Pode vir pegar aqui. Aqui com o rapaz. Alô, DJ Brito! DJ Brito da Sola Bânia. O homem que comanda as segunda-feiras. Lá no Banubana. Ao lado do Gamachino aí. Um forte abraço, Brito. Pop Saudade 3D. 3D. E a cada minuto que passa me sinto morrendo. Abração também as bandidas aqui com a gente, galeras. Alô, bandidas! As meninas que não querem prestar os sapadões. Por aqui sejam bem-vindos aqui no Pop Saudade, tá, gente? Vindo à vontade. E a cada momento que passa me sinto tão só. Pop Saudade. Vem, vem, vem, vem me beijar, amor. As consideradas da 25, vem, fechadas com vem, Pop Saudade. Vem me beijar, amor. Vem, vem, vem aliviar essa dor. Fiquei pisando você no Pop aqui, olha. Fala, Buiú. Estou sofrendo tão longe assim. Eu garanto você. Pop Saudade 3D. Correndo pra mim. Pop! Marcelo Cão. Brilha mais que o teu. As nossas lobas por ali também, Maradina. Maradeja. Nem o sol queima mais que tua boca. Quando Deise e Eliana, 100% as lobas do Pop Saudade 3D. Júlio da Cabanade. Te amo. Ele é sua primeira dama, Gisele, aqui com a gente, Gisele. Um forte abraço. Vamos lá. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Pop Saudade. Pop Saudade 3D, a super máquina do tempo. Nem o sol queima. amigo Joelson dos seguidores. Fala aí, seguidores, gente. Um abraço aí aos seguidores das Marcantes. Terça-feira tem ensaio lá no Ponte Show. Você é nosso convidado, entrada R$3. Deixa pra ideia, o DJ Paulino Boy, DJ Neto e o DJ Wanderson. Te amo tanto, só vou deixar de te amar quando eu morrer. Te amo, isto eu garanto. Edmilson do Galo Som, chapaceiro do Palô. De te amar, Edmilson, quando eu morrer. A maior e melhor estrutura de saudade do Pará. Pop Saudade. A super máquina do tempo. 3D. Te amo tanto. Roberta Pop, olha Roberta. Só vou deixar de te amar quando eu morrer. Sozinho no lugar. Sozinho no quarto. E lá fora a chuva que cai. Eu fico pensando nos momentos. Pop Saudade, a super máquina do tempo 3D. Feito um sufoco, o amor precisando sair. Nas mãos do meu. Equipe Ultra Shop, já aqui no Pop Saudade de 3D. Ultra Shopping! Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vá me deixar. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas. Rivaldo Bob! Sai da velha guarda! Tive que andar! Bora, rola cansada! Que saudade que fere. Aquele abraço que eu não pude dar. Alexandre Luiz, meus amigos do Coba, os guerreiros. E nos travesseiros, seu perfume gostoso, ainda assim. Os seguidores da saudade já estão aqui no Pop Saudade 3D. As lágrimas nascem sem que eu possa ao menos evitar. Os seguidores das marcantes do Curió Tinga. Saber se você vai voltar. Por isso eu lhe peço que venha depressa. Me aperte, me abrace, não vai. Lá fora é tão frio e é triste a noite. Aqui eu não posso sem você ficar. E eu fico pensando nas coisas passadas, nos longos caminhos. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Mata naquele abraço que eu não pude dar. Pop Saudade. Deixa eu esquentar. Olha o Charlie Carreira, Sola, Gisele, obrigado. Falou. Olha a Ana, sua mamãe. Equipe Faz Gostoso. Checking nearly all the mail. equipe faz gostoso já está aqui. Saudade, já quer meu vídeo, gente, chega junto lá no Telegram, Ponte das Flores, recordando. Que saudade. Nosso abraço ao meu DJ Brito, tá aqui com a gente, toda a comitiva. Hoje marcando presença, parceiro Tchaca Belegueira e a Chica de Ora. Bora, Tchaca! Pop Saudade! Dois, as meninas que não querem prestar e as fantinas aqui também, obrigado, gente, sejam bem-vindos. As fanáticas, para ver, faz um vale pra mim, duvido. Milena, Milena, olha que entra. Do quarteiro da família Julojão de Alagoas. Isso aí, esse Julojão tá aqui com a gente, hein, Berroninho? Have you ever been restless in your bed? Já já e Adma da Sabor Mais Coco estão fechados com Pop Saudade 3D. Eu ponho só metade, senhora. Acelera, Calabazu! Não, não, não. Never met a day road man. Juninho da Cabanagem. Agora o homem do churrasco. Agora é 3D. Chapé. Falling in love again. Love is like a grain of sand, slowly slipping through your hand. Oh, oh, oh, oh. Charles Carreira solo. Nosso parceiro Tavares, aí do Ponte da Record. Hoje a gente vai marcar uma domingueira, Tavares. Pop Saudade, brevemente de volta aí no Ponte da Record. Bora, filho! Filho Saudade, olha o Roberto ali no cantinho. É a Grace. Grace! Oh, oh, Diane. saudade. Talking about Diane. Ela curte a saudade 3D. E sozinho vou, você se foi, meu bem, eu fiquei. E se alguém chorou, fui eu por perder um grande amor. A verdade é que agradecer a todos que hoje chegam juntinho pra curtir o Pop Saudade, estreia o nosso parceiro DJ Neto. Vindo pra somar aqui nesse trio que vai dar o que falar, hein, meu irmão? Pode ter certeza disso, tá bom? Olha a equipe, som forte da saudade aí, nosso Celões. Se for, você se foi, meu Mega Fabinho. Quem? Ui! E se alguém chorou, só marca da calcinha, né, meu irmão? Eu perder um grande amor. Engraçado, gente, essa música é a pura realidade. O tempo faz as pessoas mudarem. Há pessoas que mudam pra melhor e outras pra pior. Mas mudam, com certeza, olha. Não posso mais ficar a esperar. E o quê? Você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais. Raiane, esta menina gosta do Pop Saudade 3D. A nossa doutora do amor ali também, Tati da TF. Ali com a gente, olha. Vamos lá! Vou procurar. Alô, Prechoca. O outro alguém. Do Chueladeiro. Quem que queira sempre me amar. Wana Sheila! Preto e Carmen. Não posso. Marcelo Cão da Pedreira. A esperar você chegar. Meu bem, agora sei que não vou mais ficar sofrendo. O tempo fez você mudar e até deixar. Olá, Rosângela, me vi por ali. Maurício, chama ele tu bem, você. Alô, tira a Langina. Vou procurar. Manolo parece que tá de patins. Parece que tá de rodinha, né? Que queira sempre me amar. Que queira sempre me amar. Esse amor que trago em mim, eu não sei se é certo. Encontrei o meu jardim em pleno deserto. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. E eu? Eu queria dizer que te... Bora com o Yu aí dos seguidores de peso aqui com a gente, gente. Obrigado pelo carinho. Daqui a pouquinho a gente vai bater o parabéns aí pro Gererê. Vitoral redondo dele. Controlar. Fala, Júlio Pintor. Sentimento. Cada dia aumenta mais o meu sofrimento. Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te... Ronaldo do Frigorífico e Gleice de Bragança estão fechados com Pop Saudade. Rosângela dos Covardes. Meu coração, quero mostrar como é grande a minha paixão. Já não sei mais. Penatina, é dos Guerreiros. Fala, Luciana. Todas aqui com a gente, um beijão carinhoso. Eu queria dizer que te amo numa canção. Teu amor não vai ser meu, mesmo assim te amo. Não sei como isso aconteceu, mas tô cobrinha do Sevilha, para a Julinha da Cabanagem. Ele é sua primeira dama aqui, olha. Tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Bora, Kira! Toda vez que tento te falar, não contenho minha emoção. Eu queria dizer que te amo numa canção. Quero gritar o seu nome, abrir todo o meu coração. Quero mostrar como é grande a minha paixão. Já já tem Ponte das Flores. Já não sei. Amigo Ege aí do Galo Som. Galo! A chamar a sua. Essa não, Galo Som! Eu queria dizer que te amo numa canção. Amanhã tem Galo Som de volta aí no Bené, tá, gente? Vamos lá. Numa canção. Pop Saudade. Agora pega a Fabiola 3D e ela dá tudo, meu irmão. Por encontrar barba, cabelo e bigode, olha. Vou pela vida sem nada nas mãos. Amigo Buiu, saudade, bola Buiu. Amigo, ilusões e vontade de me apaixonar. A maior e melhor. Sou esperança de um amor perdido. A certeza de alguém já vivido, que só gosta de quem quer gostar. Professor Ronaldo, obrigado pela visita. Quero encontrar um amor verdadeiro, que se entregue a mim por inteiro, e só fique por querer ficar. É o Belô do Liso, meu Belô. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar, só tenho carinho e amor. Eu sou assim mesmo, o que posso fazer? Se você me ama, vai ter que entender. Não tenho dinheiro, nem nada pra dar, só tenho carinho fazer. Se você me ama, vai ter que entender. Baronessa 3D, ela já está aqui no Pop Saudade, distribuindo charme e beleza de alguém já vivido. Beleza! Que só gosta de quem quer gostar. Quero encontrar um amor verdadeiro que se entregue a mim. Atenção, o DJ Luiz aí do Poderoso Chefão, não chega aqui, meu irmão. Não chega aqui. Vamos lá. Não tenho dinheiro nem nada pra dar. Pop Saudade. E amor para amar. 3D. Saudade 3D. Está comigo, você briga sem motivos e não quer parar. Oh, oh, oh. Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Mirela. Você me chama de bandido, são coisas que eu não vou resistir. Josiane! Chega aqui, DJ Luiz, o Adelão Chefão, o produtor oficial aí do DJ Neto, para que dê um apoio total aí no trabalho do DJ. E com certeza é parceiro nosso, é mais um que tá chegando para somar aí das produções, das vinhetas, aberturas do Pop Saudade 3G. DJ Luiz, toma aqui, meu irmão, abrindo espaço. Fique à vontade. Meu muito obrigado, meu parceiro Paulinho Boy. Muito obrigado. Meu quarto, pra mim é claro. Teu amor. É uma honra estar aqui no Papo Saudade. Comigo. Está ao lado. Pensamento. Dessa família maravilhosa. Paulinho Boy, Neto Saudade. Destruiu. E toda a família Papo Saudade. E feriu. Meu primo Neto. Meu passado. Sucesso. Futuro e que Deus agora abençoe você. Não só você, mas é claro, toda a família Pop. Por isso vou partir de uma vez. Tamo junto de coração, viu, maninho? Vem saudade hoje, que ela passou. É um sofrimento. Aquele jeitinho. Bochecha com bochecha, como é que é? Eu queria ter asas pra voar pra bem longe daqui. Bandido não. Você me chama de bandido. Eu sou é covarde. São coisas que não vão resistir. Prometi a mim mesmo. Olha o original. Minha vida mudar. 1 milhão de vezes. Não encontro a mim mesmo. Poderia esquecer também as imagens. Estou no mesmo. É do meu grande amigo Carlinho e Edilene, o nosso casal viajantes. Que a gente tem um carinho muito grande. Porém, ao lado aí do Jailson, da Sabor Mascoca, a Asma, a Chico Tchaca Merengueiro. Só... Bora, Merengueiro! Ali, ele ali, olha. Sem flores colher, só colher espinhos. Edilene e Carlinho, só de boa no Pop Saudade. Mas por amor eu parei, fui ficando pra trás, ficando pra trás. Meu amigo Tavares aí do Ponte da Recordação, cadê a Mila? Cadê a Mila? Vez. A Thalia Mila, bora Mila! Prometi a mim mesmo minha vida mudar. 1 milhão de vezes não encontro a mim mesmo. Estou no mesmo lugar. Doutora Letícia, a doutora do amor, do pop saudade, o 3D. Sem flores colher, só colhendo espinhos, meu erro eu já sei. E o quê? Foi amar demais. Amigo Franco, bola Franco! Por amor eu parei. Preto e Carme, o Preto Choca ali também. Ficando pra trás. É os guerreiros na área, bora guerreiro! Todas as coisas que eu faço me lembram você. Se vou numa festa, se vou no cinema, você me acompanha no meu pensamento. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, tristeza é tamanha. Pop saudade, pop saudade, pop saudade. A noite e o silêncio do quarto. Daqui a pouquinho a gente chama a atenção da família Saudade, a gente vai bater o parabéns. A pidola aí. Amiga, amiga Sandra, que terça-feira teve no berço, Gererê das Marcantes. E hoje está completando mais um ano de vida. Parabéns. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. A noite o silêncio do quarto quase me mata. Lembranças felizes. Obrigado, Martinho. Obrigado, Cris Blanca. Vamos fazer uma vigília aqui do Pop Saudade. Tá bom mesmo? Agora a gente vai lá. Bora, vou. Procuro. Meu amigo Cristiano também. Um abraço, Cristiano. Amor, eu não. Aí dos meninos da Saudade da Bratina. Me esquecer de você. Os meninos da saudade da pratinha, sempre pop saudade 3D. E até no futebol, se é meu time que ganha, em vez de alegria, a tristeza é tamanha. A saudade sufoca e eu não aguento. A noite o silêncio do quarto quase me mata. Eu deito na cama e começo a pensar em você. Jorge Damasceno, sua primeira dama, aí. Abraço o meu travesseiro, procuro em vão o teu cheiro. Já faz tanto tempo e eu não consegui te esquecer. Lá do Lolado, Reis do Cascalho, e que vai estar levando o Pop Saudade dia 5 de maio, quarto, lá no Teloné. Vamos lá, meu irmão. Será, direto? São tantas lembranças felizes jogadas na cama. Bem reduzido, só na mania. Abraço teu velho retrato. Procuro você e não acho. Amor, Pop, eu não saudade. Vou conseguir me esquecer de você. Só pra quem não presta aí. Se você brigar novamente, vou embora, mas ouça bem o que eu digo agora. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto. Búfalo das Marcantes, o homem da mídia do Pop Saudade 3D. Minha vida foi sempre. Agradecer a toda a família do Búfalo hoje em peso aqui com a gente. Sabe que eu tenho uma consideração muito grande. Ele, a Neguinha. Sempre aqui no Pop Saudade. Eu não presto, mas eu te amo. Neguinha. Eu não presto. E Búfalo. Mas eu te amo. No meu carro fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Tu não presta? Eu não presto, mas eu te amo. eu não presto, mas eu te amo. Muita onda! Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Que eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Eu só penso em minha vaidade. Pega a búfala. Eu não presto. Onde foi que tu fez cabanhado? Eu quero fazer o meu lá, não, não tá só o tos. Presto mais. Ele é guia. Segura. Eles vão, meu bem, condenar-me em cada gesto. Vão dizer também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Já não é o que estão falando. Ninguém sabe, eu estou amando. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. A Joba, chamei a Deja, a Guina. Chega do apoio. Eu não presto, mas te amo. Bateu um parabéns a Pirola aí, Brachana, que eu terça-feira esteve no berço. E também o parceiro Gererê das Marcantes. Eu te amo. Galera, ambas e a todos os aniversariantes da noite. O Pop é o Pop. Essa não, covarde! Ei, Dentinho, aqui é a Vampira, meu gato. Eu quero uma cena bem romântica. Porque o DJ Paulinho Boy vai começar a covardia. Ei, pera, não fica com ciúme, bebê. Você joga a nossa foto no telão, eu tô afim de covardia. Vai, meu Paulinho Boy, mete. Vou meter, vou meter. Mete, começa a covardia. Bora começar! Pulando a seca aí. Passa o na letra. Muito firme, cara. Tira ele. Tira essa paixão da cabeça. Tira essa tristeza do olhar. Não faz sentido essa busca. Olhe. Já não vale a pena chorar. Olhe. Chapolin colorado. Não contavam com minha astúcia? Você aqui? Sim. Bandido que ele te fez. Final da história. Você sem rumo. Mais uma vez. Aí você vem me procurar. E como o rio busca o mar. Você vem. Procurar e encontrei meu peito. Biludão, chega aí com Chapolin colorado, meu irmão. Muito obrigado a toda a equipe, faz gostoso. A gente tem um carinho muito grande. Então, olha o Ala, cheira ali, meu irmão. Sem medo de ser feliz. E eu te dou meu amor, faço amor como nunca fiz. Amor, senhor! Perca a cabeça. Sou seu brinquedo, o seu presente que caiu do céu. Faço de tudo pra te agradar. Torno meus braços, te faço sonhar. Mas... você já me esqueceu. Mais uma vez. Mais uma vez. leva um pedaço de mim. Eu tô aqui te esperando. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Aí, meu irmão! Aqui vem o Drachob, até o finalzinho, obrigado. Valeu! Bora, Iris, a minha enfermeira. Olha a Rosângela atrás. Jorge Damasceno, a primeira dama. Jorge Damasceno e Adriene, eles são 100% Pop Saudade 3D. Bora, Chico! Aí, meu seguidor, terça-feira, gente. Ponte Show, Antiga Fazenda. Pra você que gosta de aprender a dançar, vamos lá. Entrando a três contas, olha. Mais uma vez você vai. E a nossa família vai em peso aí, os nossos seguidores. Vou invadir o Ponte Show terça-feira. Mais uma vez vou ficar te esperando aqui. Ao vivo, essa não covarde. Não me olhe assim desse jeito. E o que? Meu bem, ninguém é perfeito. Nem tem porquê. Amo você. Que passou, passou. Não importa. Ficou do outro lado da porta pra nunca mais. Amo você. Fala comigo. Não faz mistério. Falando sério com você. Ora, Rosângela, Jorge falou que ele te ama. Você é o grande amor da vida dele. Bora, tira! Da porta pra nunca mais. Olha a Josiane. Amo você. Olha o Carcaça. Fala comigo. Ele é a primeira dama. Alexandre do Ist, é a Mimi. Alô, Mimi. Me dá um beijo. Com você eu vou fundo do que der. Do começo ao fim. Sei que errei, mas não foi tanto assim. Tente entender, dê uma chance a mais. Eu e você, Valéria, das Peladeiros da Saudade. Yeah. de Sabão Mas Coco, a melhor água de coco do estado do Pará. G. Paulinho, retornando na reta final da covardia aí. Vamos lá. Dia 22, recreio, vai ser muita onda, meu irmão. Alô, Tati da TF, bora Búfalo! Seguindo quebra gelo. Com você eu vou fundo do que der. Bem devagar. Ah, como eu queria voltar ao passado, cantar com meus amigos, pra você fazer serenata nas madrugadas vazias, de sereno meu violão molhado, eu cantava em sua janela, eu era o seu namorado. A lua descia do céu, eu cantando você acordava, com os olhos cheios de amor. Para curtir. Abria a janela e me beijava, depois de te dar uma flor, quase chorando eu ia embora. Ah, se voltasse esse tempo de poesia sem dor de outrora. O tempo passou como as nuvens sopradas pela tempestade. Ei, Chica, Chica, Chica, Chica. Está a minha alegria. Alô, Simone! Tenho mais felicidades. Olha, Rose! Bora, Rose! Pra você, joga fora. Bora, cobrinha, bora, cobrinha. E me mata. Ele e as meninas. Vou chamar meu melhor amigo e pra você fazer serenata. A lua de si. Alô, João da TF. Eu. O gerente, aí da minha grande amiga Fabiola está, a nossa empresária aqui, cadê ela? Alô, Mega Fabiola! Abri a janela e me... Agora é Pop 3D. Depois de é. Dar uma flor, vai liberar tudo, né, Fabiola? Assim chorando, eu ia embora. Pop Saudade 3D! Pop Saudade! Da música linda, cara. Aquela coxa de retalhos que tu me deste. Aí dos telões, Mega Fabiola. Juntando pedaços. Ei, pera. Já quer, né, pera? Costurada. Serviu para o nosso abrigo. Ei, pera. A pobreza. Ei, pera. Cadê o neneco, hein? Hoje eu quero teu corpo, tá, bebê? Cadê você, meu amor? Agora na vida rica que está se vendo, será. É de volta, a galera do Tachope aqui, obrigado. Os amigos do Copo Rosângela, confirmado aí no aniversário do Paulinho Boy, 22 de junho, tá, gente? Quando chegar o frio no seu corpo inteiro. Obrigado, Bruno. Obrigado, Xana. Tu não te lembras dos dias. Dia 14 tem Pop Saudade no Crescesso. Só nosso convidado. E junto de mim fizer. Festival Esportivo Bingo dos Covardes. E nessa. Janete, o José. Negre, tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalho. Eliana, achei bom centro. E até de novo. Aqui também, obrigado. Da vida que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da cor. Amigo Valber, bola Valber. Agora Paquel cacique cara de pau. Parou, Neneco? Paquel cacique cara de pau. Ora, faz o seguinte, mano, né? Libera aí um vale para o nosso querido amigo Paulinho Boy, que ele tá liserone, olha. E também de mim. Ele. Esta noite eu sonhei que eu estava. Sony Mark também, o Donato, o rei dos cascalhos. Aqui com a gente, obrigado. A equipe Sol Esporte da Saudade. Muito obrigado da gente, pela presença. Ao passar. 5 de maio, Peroné. Vamos lá. Era tudo. Já viu o seu copo, né? Diferente, nem sei contar. Existia sempre um sorriso em cada olhar. Tanta gente nos bancos da praça falando de amor. Ei, DJ Paulinho Boy, cadê o Neneco, hein? Parecia que o vento soprava sempre a favor. Pobre saudade, vamos lá. E as crianças podiam até passear pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Ai, que bom seria se a vida fosse assim, sempre assim. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Se a vida fosse assim, sempre assim. A super máquina do tempo. Tempo. Pop Saudade, a super máquina do tempo. Daqui a pouquinho tem continuação no Ponte das Flores, lá no Telégrafo. Nos bancos da praça, falando de amor. Carrinho é uma categoria, hein, meu irmão. É doido. Parecia que o vento soprava sempre a favor. Parece que tem rotina debaixo do chapada. Né? E as crianças podiam até. A super máquina do tempo. 3D. Pelas ruas estranhas e calmas daquele lugar. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. Cadê ela? Cadê ela? Ai, que bom seria se a vida. Você assim, Mega Fabiola, pra Marquinha. Mas a noite passou e o meu sonho teve fim. A super máquina do tempo, Pop Saudade. Bom seria se a vida fosse assim, Pop, Pop, sempre pop, assim. Saudade. Só mosquelinha, né, menina? Momento tão triste foi aquele pra mim. Quando você disse entre nós tudo acabou. Muito chorei e vi de perto o fim do nosso amor que por muito durou. Alô, Marlete! Um abraço pra você, tá, querida? Seja bem-vindo aqui no Pop Saudade. Sinta seu montagem, a casa é nossa. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Pop Saudade 3D. 3D. E ainda existe amor entre nós dois. Só depende da sua compreensão. Parabéns! Se brigamos, se sofremos, se xingamos, pode escrever. Esqueça e não ligue pra isso não. Pop Saudade 3D, fazendo show pra família. Nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto, eu te espero, pode crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Bora, Ronaldo! E a Pioquinho, Ponte das Flores, hein? Duvino! vamos lá. Telégrafo. Dei meu amor e dei tudo de mim. Devia entender e querer como sou. Sei que jogou toda a culpa em mim. E não fui eu, foi você quem errou. Sei que ainda existe amor entre nós dois. O que passou nós devemos esquecer. Eu te quero, eu te gosto. Eu te espero, podes crer. Meu grande amor, eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Oh! De você. Eu preciso de você. Você, de você, você. Pode saudade do Calabaju. No fundo do espelho, onde você se vê, há uma criança de se esconder. Seus olhos vermelhos não vão jamais apagar aquela esperança que ela tem no olhar. Cabelo do incubado, né, incubada? Sabe por quê? Solte a menina que ainda existe em você. Sorria pra vida e recomece a viver. A sua história é tão bela e não existe outro igual. Você na sua novela é a atriz principal. Por coisa tão pouca você não vai desistir. Ainda é tão moça, tem tudo pra ser feliz. Papi. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode brilhar como esse sol. Em 2020 a gente vai voar, Neto! Você pode voar. O águia vem aí! Pelo espaço. Pop Saudade 3D. Vou ficar presa no chão. Sempre. Sempre só. Oh, papi. Meu querido amigo Búfalo da Chuarcante. Meu irmão, hoje ele trouxe toda a família para curtir o Pop Saudade. Nosso muito obrigado. Estamos considerados. Solte a menina. É de hoje, né, Búfalo? Nossa amizade. Desde a minha primeira passagem no Pop Saudade. Vamos lá. Sorria pra... Aí fomos pro Mineirão, voltamos pro Vale. Tamo junto! Alô, Beguilha, Cabrageiro. Você pode cantar como esse pássaro. Você pode Chicope Mel. Como esse sol. Criando a cebolinha da Nina. Você pode. A nossa Deise, as Lobas. Divino espaço. O senhor Cupuaçu. O homem do Facebook, minha irmã. Vou ficar presa no chão. Dá-lhe pop! Ainda quando menino, eu tinha um sonho encantado. Amigo Cleide, também a Graça aqui com a gente. Ser alguém, ser amado, me realizar. Ronaldo e a Grace. Alô, Iris! Bora! Na trilha do meu destino, no amor fui somente usado. O meu coração mais... Bora, Gênia, bora, Gênia. Tem medo de amar. Porém a vida me chama, me faz novamente criança e diz que apenas quem ama um dia seu sonho. Adriênio, Jorge Damasceno. Obrigado, tá, queridos? Os amigos do Copa ainda com a gente, olha! Eu só queria um amor de verdade, sentir o gosto da felicidade que há tanto tempo eu escuto falar.

manda isso não, chega aí, meu irmão. Minha querida, só você não vê amor, quanto eu te amo. Meu coração está vazio, por você eu chamo. Chamo, chamo, chamo, chamo, chamo, chamo. Nossa última! Outra vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Aí, Baronesa, chega junto aí. A saudade fosse falar com você. Sem querer te magoei e machuquei teu coração. Baronesa 3D, ela já está aqui no Pop Saudade, distribuindo charme e beleza. Vamos lá. E não valeu a pena não duvidar do teu amor, controlar teu pensamento. Foi pura ilusão, veja bem como eu estou. Olha só o que estou. Foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Vez de madrugada eu não consigo te esquecer. Bilu, bilu, bilu, bilu. Eu queria que a saudade fosse falar com você. Olha que o pau te acha, meu irmão. Sem querer te machuquei, magoei teu amor. Ego, tu tá aí, ladrão. Até que eu não controlei o impulso da minha paixão. Te dizer o quanto dói a solidão, pra te mostrar que não valeu a pena não. Bora, Lua! Meu amor, ai, meu irmão. Controlar teu pensamento. Foi pura ilusão, veja bem como eu estou. Olha só o que estou. Foi só sofrimento. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Antes que a tristeza e a saudade mate de uma vez meu coração, volta amor. Pop Saudade, proporcionando pra você uma saudade na medida exata.